Do mês de janeiro ao mês de junho de 2019, o Corpo de Bombeiros de Gaspar atendeu 56 acidentes diversos envolvendo bicicletas. Para sabermos mais detalhes sobre essa informação, vamos conversar agora com o Tenente Douglas, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar. Tenente Douglas, aumentaram muito os acidentes envolvendo bicicletas aqui no município? Em Gaspar, em torno de 50, 40% das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros são relacionadas a acidentes de trânsito. Essa é uma média, já vem de vários anos, né? E desde janeiro até hoje foram em torno de 56 acidentes envolvendo bicicletas. E desses acidentes envolveram quedas, carros, outros veículos, né? Envolvendo bicicletas e outros veículos, foram 28 acidentes de trânsito. É uma estatística bem grande, né? Vemos a responsabilidade que temos ao dirigir, ao conduzir veículos, né? Então, toda vez que nós conduzimos nossos veículos, temos que estar pensando na nossa segurança, na segurança do próximo, na segurança do outro. Pra quê? Pra resguardar a vida dos outros, né? Então, aquela olhadinha ali no celular pode estar incorrendo na vida da outra pessoa, né? Aquela olhadinha pode inclusive causar uma fatalidade, né? Então, a gente tem que atentar a isso. Outras questões, não é só o motorista, né? Não é só o condutor do automóvel, condutor do caminhão, é condutor da bicicleta também, e pedestre também tem sua responsabilidade, né? Então, eu como pedestre, eu tenho que atravessar a via num local seguro. Então, nós temos as faixas de segurança, né? Então, a gente tem que se posicionar na faixa, verificar se realmente o motorista observou que você tem a intenção de atravessar a faixa, né? E esperar, aguardar o motorista parar para sim, aí sim, atravessar a faixa, né? Porque se a gente simplesmente atravessar a faixa, pode ser que o motorista não tenha observado, pode ser que o motorista não tenha tempo hábil para parar naquele momento, né? E causar um acidente. Então, sim, o motorista tem que cuidar dos pedestres, mas os pedestres, os ciclistas também têm as suas responsabilidades no trânsito, né? Tenente, qual a orientação do Corpo de Bombeiros para quem faz o uso da bicicleta a passeio ou a trabalho? Ele deve circular na mão dos veículos ou na contramão? Isso. O Código de Trânsito Brasileiro diz que a bicicleta, ela não deve usar a calçada, né? A calçada, ela é para o pedestre. Mas, claro, em eventuais, uma situação eventual, pode-se usar. Por exemplo, estou chegando no local, destino, né, etc. Então, a bicicleta, ela vai utilizar a via junto com os veículos, né? Então, ali até estabelecido 1,50 m para que a bicicleta utilize aquele local. Os outros veículos, automóveis, veículos pesados, também devem respeitar a bicicleta, respeitar esse 1,50 m para proporcionar segurança também às bicicletas. Aqui em Gaspar, nós temos também os locais de ciclista, né? Inclusive sinalizado ali em vermelho, para que os ciclistas utilizem aquele local ali. Comandante, Gaspar vem recebendo em várias vias a pavimentação asfáltica. Isso vem a oferecer mais perigo para o ciclista devido à velocidade dos veículos? Nós vemos que o município, ele está preocupado com a segurança dos moradores, condutores, né? E também com a fluidez do trânsito, né? Por isso estão realizando obras, né? Para justamente proporcionar maior segurança a todos, né? Inclusive tem um órgão de trânsito, de Gaspar, o DITRAN, né? Um órgão bem eficiente. Eles estão, inclusive, verificou que dá para fazer, tornar mais eficiente o trânsito. Ele já vai ali no local, já verifica de uma forma bem rápida e faz essas marcações na sinalização do trânsito, né? Todos nós somos responsáveis no trânsito, né? Então a gente tem que ter prudência, respeitar as sinalizações, respeitar o próximo. Para quê? Para todos nós diminuirmos o índice de acidente de trânsito. Em caso de emergência, ligue 193. Nós conversamos com o Tenente Douglas, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, nos falando sobre o número de acidentes envolvendo bicicletas, que foram 56 de janeiro a junho, e também falando sobre o índice de acidentes atendidos e das ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar. Gil Dias para a Rádio Sentinela.